tipo, sensação nesse tempo, né? Tipo, anteontem, eu tava, sabe, batendo uma insegurança, um medo, porque, cara, a responsabilidade é muito grande, né, velho? É muita coisa envolvida, entendeu? Muitas famílias envolvidas também, sabe? Uma galera que acompanha a gente, que tá esperando o que a gente vai lançar, sabe? Que acompanha, que segue a gente. Começou hoje, nem ontem, né, cara? Tudo que deu certo na vida do Henrique e Juliana é obra de Deus. E aí eu fui ensaiar com a galera, meu irmão, a gente foi ensaiar com a galera ontem, apesar de ter só três músicas, saca? Mas aí você sente a energia, o calor do que é tocando e tal. Então fiquei mais tranquilo, assim, sabe? Nossa! Acho que é isso mesmo. Que ela tá vindo tão meio romântica assim, sabe? É que antes ela virava a Vaneira já no refrão, né? Né? Aô! Trek pula! Agora imagina o que vai vir. Aí teria que mudar a dinâmica, né? Falou que essa música saiu, não? Essa? É, ui. Não. Saiu? Falou? Ah, velho. Não falou, não? Já não. Só zoando, né? Que eu faço assim quando você não estiver legal. De DPM tão sentimental, sem saber se aproxima ou afasta. Ele tá muito. Ele tá preocupado pra caralho, porque diz que toda hora que nós chegamos aqui a gente muda o repertório. Falta um dia pra gravação. E tipo assim, agora eu subi pra falar que tinha uma música no repertório que ainda não tava. Falei com você que nós vamos gravar essa música. Quando eu falo com você que é o Pepato, aí ele virou pra mim e falou assim: e aí, vai sair qual? Eu falei, não vai sair nenhum. Aí ele deu spa, falou assim, não tem como. Não tem como. Tem que sair. Eu fiquei até com medo. Primeira vez que eu fiquei com medo dele. Ah, quanto tempo do DVD? Não tem não. Menos de 20 horas. E você tá arranjando música? Os meninos... Saber onde gostaram de umas músicas que a gente recebeu hoje. E aí não dá pra ficar de fora, então aqui. Eu falei assim, calma aí que eu vou com uma reunião com meu irmão lá embaixo. Agora a gente vê qual que vai sair. Um dia antes da gravação, isso acontece muito. Nunca aconteceu com a gente, mas dizem que acontece muito. Essa love, love, love, é preciso ter sorte, sorte, sorte, que a gente se entende. Tô repetindo pra ficar na mente. DVD do Henrique Juliano, últimos detalhes do primeiro dia, cenário, luz, repertório incrível. Que a gente se entende, tô repetindo pra ficar na mente. Amor não é só love, love, love, love. Agora volta aqui de novo, só pra me dar uma olhada. É preciso ter sorte, é preciso ter sorte. Vai, sanfoneiro! Um cenário muito diferente, um cenário orgânico. Tudo de novidade está aqui hoje. Forte. Ó com reggae aí, Edu. Eu respeito o seu tempo, pra no calor do momento não brigar por bobeira. A casa, ela é bem, bem cheia de regras. Você tem que se adequando, confirmando, é uma questão de público. Os caras abriram um dia, vendeu tudo, abriram outro dia, vendeu tudo. Então acaba ficando um espaço pequeno pra gente poder operar. Então acho que a briga maior é essa com a casa. Assim, não é nem briga, é só uma composição. Eles têm que ter a preocupação do público, a gente tem que ter a preocupação de mostrar esse DVD cheio e também gostoso de estar aqui. Né? Todo mundo é daqui, então, na verdade, todo mundo que eu digo, as equipes, né? Apesar do escritório ser de Goiânia, acho que até pra eles facilita, porque só demanda de passagem, de hotel, de logística, de van, o caramba, já tá tudo pronto aqui. Eu moro aqui, você mora aqui, todo mundo que tá aqui é de casa, assim. Cê, e tem a facilidade, você precisa de uma câmera, você consegue, você precisa de uma lente, você consegue três, 24 horas, curto prazo, tem facilidade, você conhece todo mundo. O único problema é que todo mundo pede convite. tô zoando. Desliga esse abajur que o show não precisa. Dá nem pra sentar aqui que a minha marmita coloca as coisas tudo aqui, ó. Bicha do Eric, vem cá ver as coisas dele, onde tá? Como ele me ama. O filme é só pra arrumar desculpa. O filme é só pra arrumar desculpa. Desliga esse abajur que o show não precisa de luz. Ação, romance ou suspense, a escolha é sua. O filme é só pra arrumar desculpa. A gente pausa, volta e continua. Diferente dos outros trabalhos, a gente nesse DVD não teve tanta preocupação com o que a gente ia fazer, mas sim como deixar os caras felizes, assim, tipo, como que a gente conseguiria entender o que eles sempre sonharam, né? E a primeira coisa, assim, foi entender o que estava na cabeça deles. E para isso a gente, cara, a gente mudou totalmente a maneira de dar a abordagem. A gente começou um processo de entendimento, de conversa, de tranquilidade. Eu fiquei no estúdio várias noites sem dormir, porque o horário deles é complicado. Os conteúdos, hein, filhão? Até agora você não me passou nada, né, jovem? Jovem, tá aqui, ó. Ele mandou aqui um previewzinho. Ele mandou um previewzinho agora. O duro é fazer conteúdo, hein? Ah, para, filho. Buscando nos mínimos detalhes ali o que tava na cabeça dele. O Zeca Ratu já entrou em cena pra fazer o cenário, porque o Henrique queria um negócio um pouco diferente, fora daquele lance de LED e tal, e... Cara, ali o desafio foi grande, porque pra entender isso, pra entender o que tava exatamente na cabeça dele, foi complicado. Eu só tenho que agradecer a vocês. Nossa, mesmo. Paciência não é fácil, não é fácil. Conviver comigo, imagina trabalhar. Bom demais! A gente pensou em fazer uma coisa que tivesse uma continuação, que todo o espaço onde fica o público, de uma certa forma, ficasse muito perto do stage. Então a gente meio que colou tudo, né? Que virou, né? Veio o light design pra lá, toda a luz. A iluminação toda foi feita em Riga, com um grau de esporte, o desenho é diferenciado. Toda a iluminação vem do fundo, ela vem criando uma parede do fundo do palco e vai até a plateia. Ela sai de boca de cena. O cenário avançou pra fora, lá pra fora. E aqui dentro do palco a gente criou duas situações. Uma situação bem tecnológica, high-tech, assim. E uma situação bem clássica. É um cenário orgânico com uma tecnologia. A gente tem bastante movimento, tem cenas diferenciadas. Tem bastante coisa, tem bastante assunto. E outra hora ele desaparece, ele some. E entra outros elementos. Então acho que é interessante essa dinâmica aí pro roteiro, para as coisas. Né? Incrível, incrível, incrível. Um cenário dá gosto de ver. Enfim, foi espetacular. E esse tem um toque muito especial que ele fica, vamos dizer, que no coração do Brasil, na maior cidade nossa do país. Então, para nós, uma consagração muito grande o Henrique e Juliano poder gravar o DVD em São Paulo. Casa lotada. 2 dias de ingressos esgotados, fantástico. Encosta o seu carro aí, desce pra tomar uma comigo, senta aqui. Estamos aqui no quarto DVD do Henrique Juliano, Eu acho que talvez o DVD de maior maturidade da dupla, onde teve uma participação muito efetiva do Henrique e Juliano, desde a escolha efetiva do repertório, arranjo. Eu acho que dessa vez a gente sente que eles participaram mais do projeto e para mim ficou muito bacana, ficou muito bonito. Obrigado e, se Deus quiser, muita coisa boa para os fãs. Apaixonado, me empresta o celular. Prazer, velho. Desculpa, perdão. Geralmente quem atrasa é meu irmão. Calculei errado hoje o tempo. Eu vou ligar pra ela. O meu tá bloqueado e ela tá ficando com o zero. Ela, se não atender, nós vamos lá bater na sua porta. Ela vai me ouvir, vai sim. Xinga, manda nós dois sair, mas logo me aceita de volta. Eu estou aqui acampada com meu grupo, tem 20 dias, para poder compartilhar de perto com Henrique e Juliano mais um sonho, mais um DVD, mais uma realização, mais uma alegria, mais um momento significativo, tanto para eles e como para nós, para ver de perto. Olhando longe pra ontem, gosto demais do que vejo. Nós dois varando a noite, se amando. E agora não dá pra esquecer o beijo. Apesar do pouco tempo, causou um estrago bom. Mas o que estraga tem que consertar. Se ela não vier, eu vou buscar. Mas o que estraga tem que consertar. Se incrível! Segundo dia do DVD. Já só o DVD cumprido. Galera cantou com a gente todas as músicas. Que já sabiam, né, que a gente tinha soltado. Foi incrível, energia de uma forma que eu nunca tinha visto ainda. Nem o DVD dele. Obrigado, Sabrina. Obrigado a toda a galera que compareceu esse DVD e cantou com a gente. Tem que dizer, velho. Eu tô saindo aqui anestesiado, velho. Tanto tempo, tão pouco tempo que a gente soltou algumas músicas pra galera aprender a cantar. Todo mundo cantou tudo, pô. Passou. Parabéns pra você. Parabéns pra nós todos. Nós todos. Gente, esse é o novo DVD do Henrique e Juliano. E espero que vocês curtam bastante, vocês se identificam. Você com muito carinho. E muita responsabilidade, muito cuidado, muito amor, muito carinho, né? Demais. A gente entregou ao máximo, isso já tem há muito tempo que a gente está planejando esse trabalho. E na minha visão, na visão desse time aqui, foi incrível, foi realmente espetacular. E isso é uma mudança para vocês. Mas o que estraga tem que consertar. Se ela não vier, eu vou buscar.